Menina bonita, muito dengosa, olha como ela é linda, toda gostosa, acelera a adrenalina, menina maravilhosa, super poderosa, é uma florzinha. E tudo que há de bom, lembro da roupa, da marca do seu batom, que ficou na white shirt da minha Louis Vuitton. Nós dois juntinhos, agarradinho, negredão, cê fumando marrom. Ela vai subir, ela vai descer. Alright. Ela vai sentar, ela vai quicar, vai estorpecer. Alright. Essa mina causa, só quer lazer. Tudo que cê fala pra ela não faz, ela quer fazer. Ela é teimosa, ela é glamurosa, ela quer saber. Zaza. Sai de Milão, voltei pro Brasa. Várias malas da Gucci dentro da mala. Drop perk em Veneza, essa é minha escala. Ela adora Itália, ela é. Que ela é gostosa, ela sabe. Não precisa que um sem noção te fale. Ela é bandida, quer roncar, ela te fale. Ela valoriza seu passe, tem que investir um vale. Eu passei a minha vida querendo você, não vou mais esperar, eu preciso agora. Pois seu vestido me espera no horário com aquele vinil só de calcinha rosa. Eu espero deitado com meu baseado e um vinho importado que eu trouxe de fora. Mais 10 mil no paco, suíte fechada e de fato que você não vai querer ir embora. É cheia de mania e de coração cheio no mundo, eu percebo são vários vazios quando o inverno congela. Ela pega meu corpo de um jeito que eu esqueço da porra do frio. Pra ser minha namorada tem que tá fechada e eu sei que eu posso contar com você. Ela é sistemática, matemática, ela é rápida, porque ela é...